aqui. Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver. Sou louca, complicada, inconsequente. Meus defeitos você finge que não vê. Ou me vê chorar.